negra da costa do mar. Oi, negra da costa mina, filha de Alorixá. Negra Caxira, oi, negra da costa do mar. Oi, negra da costa mina, filha de Alorixá. Na macumba, na macumba. Vó, por que a senhora usa sapatinho no pé? Porque não tem pé. Cortou a metade, a senhora tentou fugir? Pra não fugir mais. Mas as pessoas diziam, o preto velho já abandonou esse tempo da escravidão, porque ele não vem bonito. E eu não tô bonito? Do pé, vó. Mas não tá bonito assim? Tá bonito, mas não pode ficar inteiro? Não, porque eu não tenho essa vibração. Ah. Eu tenho que ter apoio, cara. Entendi. Ou seja, quando o espírito volta, ele fica na vibração que ele escolheu. Isso, porque eu desci nessa vibração. Ou seja, de uma encarnação passada. Isso. Mesmo que a senhora tenha 50 outras, a senhora veio nessa vibração. É, mas a minha última foi essa. Ah. Então a pessoa vem na vibração da última encarnação ou ela pode escolher? Não, eu vim na vibração dessa energia, dos negros velhos, para poder trazer esse conhecedor em disciplina. Então, a minha última roupagem foi essa. Coloca aqui onde ela está. Tá bom assim? Tá. Você é o trono da minha senhora. Nessa última encarnação, foi na espada. A Exu e Pauê. Ou seja, a senhora foi de nação. Sempre fui. De, com de, muito orgulho. A senhora se iniciou no candomblé, né? É isso. E qual a nação que era? Queto. Queto. É isso. Então, vou só para deixar... Por a espada catulada, confirmada. O que, que é isso, catulada? Catulada é cortada. Ah. E na época se raspava com caco de teia. Ficava o quê? Com caco de teia. Ah, tá. Amola assim o caco da teia. Sim. Vai virar as palmas. Mas pra quem apanhava, né? De chicote. É, não se vê nada. E mas como hospital? Vocês faziam o culto e ao mesmo tempo tinham que trabalhar e não deixar o patrão saber? A partir na senzala. E aí vem... E a, não, eu bati o pé. Sincretismo. Ficava batendo o pé no chão, bem não fazia escutar do que nós cantávamos. E aí começou a se falar, lugar onde se bate o pé, lugar onde se bate o pé. Daí que surgiu a palavra candomblé. Hã? Era candomblé, local onde se bate o pé. Olha. E aí virou candomblé. Hã? Essa é a origem da palavra. Tá certo. E a senhora teve filho de santo? Meus irmãos de senzala? Mas a senhora era meu trouxe... filho. Qual o conhecimento do candomblé que a senhora trouxe da África? Esse araís, o culto ao orixá e a soma dos 16. E somou a nós mais o conhecimento do índio. Uhum. Viu? Entendi. E a Umbanda. A Umbanda surgiu da força indígena. Da força indígena? Esse, do elemento do índio, que se uniu ao preto, ao negro. Entendi. E a senhora foi conhecer a Umbanda no astral? Não, conheci cá. Durante a encarnação? É isso. Mas a Umbanda foi criada em 1908. Foi criada nada. Ela ressurgiu. Ah. Com outro nome. Isso era um mantra. Não é assim que fala, mantra? Sim. A Umbanda. E aí se tornou Umbanda. Porque eles queriam fazer como se fosse... uma banda só, tirar o negro. Mas se a raiz é negra, como é que ia tirar? Credo, vô. É. Dentro da Umbanda se quis tirar o negro? É, a força do negro. Por isso chamam de preto? É preto velho. Preto velho não tem. É negro velho. Preto é cor. Negro é raça. Se uma pessoa chama a senhora de preta velha? Eu falo que tá errado. Só explica, né? É isso. Falo que tá errado. Não gosto. Não sou preto nem sou velha. Sou negra. E como a senhora disse que não é velha, mas é porque então a senhora morreu jovem. Não. Velho significa sabedoria. Ah, no caso da Umbanda. É esse? Então, enquanto sabedoria, eu aceito. Mas para falar que sou velha, não. Então seria bom tirar o preto da história. Congo? Esse que trabalha cá? Vovô Rei Congo. Esse. Congo foi um grande curador. É? Ele tinha todo o conhecedor de erva. Dentro da senzala? Dentro da senzala. Ah. E aí um dia ele fugiu para um quilombo. Ah. E lá no quilombo estava tendo uma doença. Esse, como é o nome? Varíola. É. E ele curou na varíola. E aí Oxalá, através curou, desculpa, de... Desculpa, ele curou a senhora? Não, curou os filhos que estavam lá. Entendi. O povo do quilombo. Tá. Foi epidemia, não é isso? Sim. E aí Oxalá determinou que ele tinha que sair do quilombo e fazer uma oferta ao Oxalá numa cachoeira. Ah. E aí ele foi. Ele, mas Oxalá, vão me pegar. Vão me prender. E a determinação foi essa, dele ir, ter confiança. Isso era ordem superior. Ele foi. Quando chegou lá, não deu outra. Ele foi preso de novo, foi pego. Voltou para a senzala. Lá na senzala, o feitor estava com o rabo de saia dele, também contaminado, com a varíola. E aí o feitor chegou para ele e falou assim, você pode curar a minha mulher? Ele falou, curo? Pode me tirar do tronco que eu curo. Aí tirou ele do tronco à noite, levou ele na casuada dele, ele fez a gerva, ficou 3 dias tratando. No terceiro dia a mulher estava promossa, estava boa. Oh. Aí o feitor foi, pegou ele e a mulher e fugiu tudo pro quilombo. Ah. E aí Oxalá falou, você foi cumprir sua missão. A missão era essa. Então a avó acredita que às vezes na vida alguma coisa que parece ter tirado a gente do caminho está antes levando a gente pro lugar certo? Isso. Às vezes, retornar, recuar, faz parte do caminho. Faz parte da trajetória. Faz parte. Isso. E não é vergonhoso. Então, seria como reconhecer em tudo os desígnios de Deus? Isso. A vontade de Deus em tudo que acontece. De Orumilá, de Olodumaré. Olodumaré. Isso. Esse o candomblé é uma religião de um Deus só. Ah. É Olodumaré. Sim. Esse é o Deus maior. Os outros são devas desse Deus. Ah. É a luz que esse Deus se fraciona e que irradia para a terra. Através dos 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. Que se multiplica por 4. E que aí resulta nos 16 orixás principais. Quando esse elemento se multiplica por 4... É porque assim, o fogo aquece a água. Ah. A água evapora e vai para o ar. O ar dá força para o fogo, alimenta o fogo. A terra necessita da água para poder germinar. Então, dessa junção, você vai multiplicando um pelo outro. 4 vezes. 4 vezes 4. Não é isso? É. E é isso, você tem os elementais de cada orixá. Então, para quem não entendeu direitinho, explica melhor. O que quer dizer a Umbanda e como se tornou Umbanda? Isso, Umbanda é uma palavra que veio desse mantra, a Umbanda, que nessa época se simbolizava até hoje. A Um significa Cristo, é. Se você for estudar a religião da raça branca. Uhum. Não é esse? Sim. E a Umbanda ficou Umbanda como uma banda só. Porque se falava que o candomblé ou... O candomblé era o lugar onde se fazia o mal, o vudu. Mas nós tínhamos que sobreviver. Nós tínhamos que dar continuidade. E muitos brancos vinham até nós depois da libertação para poder fazer mal para o outro. Sim. E nós trabalhávamos com vudu. Isso também é da nossa raiz. Mas vudu não é no sentido negativo, má. Não é? Não, no sentido positivo. Vudu também é positivo. Positivo? É. Vudu não é, vó, você pegar um bonequinho e espetar ele? Não, você pode pegar o boneco e dar banho de flor. Ah. Você não precisa só espetar. Funciona igual. É a mesma coisa. Até hoje. É só uma terminologia, uma forma de fazer. Eu não taco um fio cá. Se você traz um pedaço de unha, uma ponta de cabelo, do fio que está doente, se faz esse boneco, se bota esse... E faz o tratador bota todo no boneco. Do boneco. Esse. Isso é vudu. E aí dá um banho no boneco. Esse, um banho de flor. Um banho de quê? Esse é mesmo que está fazendo na pessoa. Porque SK, cabelo, tudo tem o... Como é que fala? A energia da pessoa. É, não só a energia, como é o nome? DNA. DNA. DNA. Então você está cuidando daquela pessoa. Mas então, agora mesmo o senhor acabou de ensinar vudu pra gente. Isso. E a gente pode fazer isso? Pode. Não tem que ter iniciação? Não, vocês podem saber o que é. Fazer tem que saber os fundamentos, né? É só ter uma mente. É só explicar. Fazer o explicador. Quando você quer fazer um orixá com um parente, nesse que está distante, o que, que você faz? O que, que você faz? Pega o retrato dele, não é esse? É. Bota na frente com o nome e faz a oração. Isso é vudu. Ah. Isso é vudu. O bonequinho é bom porque ajuda a gente a mentalizar com mais força. É, né? Só para concentrador. É igual esse retrato. E o nome. Então, é por causa da força na concentração que o vudu tem tanta força. Isso. Por causa da clareza da concentração no objeto ali. Então, agora, o vudu praticado nesse Haiti, ele é muito levado para o lado negativo. Hoje em dia. Hoje em dia. Mas quem faz o negativo? O povo que está lá. Mas ele não é só negativo. Não é só negativo. Então, tem muitos orixás trabalhando no vudu. O que a senhora quis dizer que precisávamos dar continuidade, então fizemos isso? Como é que se ganhava, meu filho? Que não foi planejado. Essa libertação foi um golpe. É. Não é isso? Se libertou o negro, mas fez assim, soltou. Se você cria um monte de bicho preso, de repente você abre a porteira e solta tudo. Não sabe viver. Eles não vão saber andar. É. E como é que vai viver? Como é que essa raça sobreviveu? Não é isso? Porque voltar para a África já não sabia mais nada. Então daí ele sobrevivia, ele cobrava dinheiro, é isso? É, sim, recebia bango. Nós fazíamos as comidas da África, que aprendeu. A comida do candomblé, ela é uma mistura desse, como é que fala? Culinária africana com a culinária portuguesa. É uma junção. Porque para nós só vinha o resto. Não é isso? Vinha as tripas do porco, as vísceras do boi. Na senzala. Isso, só vinha isso. E é onde está a força. Tá. É onde está o maior alimento, a maior fonte. Por isso que nós tínhamos força. Certo. Ali dentro da senzala, como vocês se comunicavam se tinha negros de diferentes lugares? Quem unificou essas nações foi o rei Xangô. Porque ninguém sabia qual era a nação do outro. É. Porque não, era, como é que fala? Dialeto diferente. Sim. Mas quando falava Xangô, todos sabiam que era. Então foi se unindo em torno desse orixá. Ah. Por isso que se diz que ele foi o primeiro que pisou cá. Porque de todas as nações que vieram, Xangô era conhecido como rei de Oió. Rei de Oió. Rei de Oió. Ou seja, falou de Xangô... Vocês não falam que é Aruanda? Sim. O que é Aruanda? Uma cidade, né? Esse espiritual? Espiritual. Para nós é Oió. Que é a mesma coisa. Ah! Quem pratica o candomblé morre vai para Oió. Isso. E a Umbanda vai para Aruanda. Mas é tudo o mesmo lugar. Só muda o nome. Ah. E rei de Oió é esse. Na senzala, quando se falava em Xangô, o outro negro já dizia, meu amigo. Isso. É essa? Isso, é meu irmão. É o mesmo rei. E aí foi unificando, que foi esse o objetivo da espiritualidade. Foi somar num lugar só, numa região, as três raças. A raça branca, a raça vermelha e a raça negra. Isso na hora que soltou, né? Isso. Enquanto... Não, quando veio pra cá. Quando veio pra cá? Quando veio pra cá. Mas da senzala, vocês se comunicavam com... O índio? Sim, o índio também era escravo. Ah, é. Só que o índio não se deixava escravizar. Era teimoso e preguiçoso. não gostava do trabalho. Ele preferia se matar do que ir para a lavoura. Porque tinha duas, como é que fala? Duas sessões de escravos. Os que trabalhavam na lavoura e os que trabalhavam na casa grande. Não é isso? Quem trabalhava na casa grande tinha mais possibilidade e oportunidade de cultuar do que quem trabalhava na lavoura. Mas o culto não era feito na senzala de noite? Porque todos dormiam na senzala. Todos ficavam na senzala. Ficavam, né? E quando o senhor queria que nós chegássemos à época da colheita, então a gente fazia tratador bem, para a gente poder trabalhar com firmeza. E aí ele permitia, uma vez ou outra, fazer um batuque, que ele chamava batuque. Mas para ele era diversão, o senhor. Para nós não, era religião, era fé. É? É. E eles achavam bonito, tinha muitos que achavam bonito. Então, quais elementos para o candomblé, na sua história, porque a senhora era Yalorixá. Isso. Na sua história, quais elementos... Eu era não, eu sou. Fica, né, Val? Eu sou. Fica para sempre. Isso. Quais elementos do candomblé que a senhora tocava lá, trouxe da África e quais a senhora pegou daqui, do Brasil? Muito pouco da África. Pouco? É, porque não vinha nada. A senhora veio de lá? Não, só eu, mas não trouxe nada, só o corpo. A senhora não trouxe cultura de lá? A cultura, você falando elemento, não é isso? É, não, mas elemento cultural, assim. Ah, foi elemento cultural. Empregado no candomblé, que eu digo. Isso, os orixás. Os orixás. Os orixás é a forma de culto. E a linguagem, o canto, a reza. Que era quieto. Isso. Qual cântico que a senhora lembra que cantava naquela senzala e canta até hoje? Essa reza. Vamos ver. Uma reza. Oniá lorindênia, adjagunto lorindênia, luae, talabel porim. Talabel porim, oquilocum, talabel porim. Averi lori, iberi, onigeo, luae, talabel porim. Nossa, vó, a senhora canta com tanto amor. É, mas tem que ter amor. Senão não serve. Aí você reza, meu filho. Tem que cantar com amor. Como chama essa reza, vó? Isso é uma reza do orixá da saúde, do orixá Obaluaê, e que nós tanto invocava nessa época da senzala, porque precisava de muita saúde para ter toda aquela força para poder trabalhar e não morrer. Muitos morriam de banzo. Do quê? Banzo. Sabe o que é banzo? Tristeza. Ah. Saudade da terra. Porque quem vem para cá, muitos dos que vieram para cá, eram os nobres das tribos, não era empregado, não. Ah. Era rei, princesa. Sim, igual a Vacunga. Este, tudo de tribo, de como é que fala? De rei. Não eram os pobres, não. Eram os senhores, lá na África. E por que que a África se deixou escravizar? O próprio negro escravizava o outro. Porque uma tribo sempre vivia em guerra com a outra. Ai. E aí, como eu estava com guerra com essa, eu ajudava o branco a destruir essa. Ah. E aqueles reis, aquela corte que ali tinha, é que vinha para cá. E o fato de trazer a realeza da África influenciou em quê na formação do candomblé e da Umbanda? Da cultura. Porque os reis eram grandes adoradores, eram grandes... Vamos dizer, para Ialorixás, Babalorixás, não é esse? E que com a corte vinha também junto. Então as rezas vieram. O primeiro povo a vir foi o povo Banto, que hoje se chama Angola. Foi a primeira nação que pisou, que foi quase dizimada a cultura, porque foi o que chegou primeiro. Quem unificou a cultura, que trouxe a cultura de volta cá, foi o povo de Queto, que foi o último povo a vir antes da libertação. O último povo aqui? Havia, antes da libertação, dessa fazer a libertação. Claro. Foi ele que unificou. Foi. Foi. Muita coisa dos bandos se perdeu. Dos bandos? É. De Angola. De Angola, né? De Angola. Tá. Então, esses elementos que a senhora trouxe com a senhora de lá, além dos orixás, não tinha um jeito de fazer as comidas também? Tinha. E nós trouxe tudo isso. Trouxe. Trouxe. Então, o que, que o Brasil deu para o candomblé? A terra. Ah. A possibilidade de uma nova fase. Uma Porque nova aqueles que fase? Isso. Aqueles que vieram de lá, morreu. E ficou a nova geração, que já era misturada. Ou com índio ou com branco. Já era misturada. Ah. Então, somou. Aí somou o sangue. Né? Hoje, ninguém mais no Brasil pode dizer, eu sou branco, eu sou negro. Porque corre tudo. Se você for buscar na sua ancestralidade, está lá um branco, está lá um negro, está lá um índio. Não é isso? Uhum. Como é que chama isso? Diversidade? É isso? É, diversidade. É a biodiversidade. Sei lá. Mas, vó... Esse bio eu não sei. Exatamente, deixa aqui. Ô, vó, a senhora falou da Umbanda, então como que surgiu a Umbanda? Então, a Umbanda surgiu da necessidade, porque como o culto negro era tido como um culto negativo, ruim, de gente pobre, de negro, então teve que ter o culto do branco dentro dessa cultura. E aí se somou com esse advento de Kardec, do espiritismo, então ficou mais fácil. Então, o que o negro fez? Adotou o santo católico como mártir, mas por trás tinha o Pesi. O que é o Pesi? Os assentamentos dos orixás, da maneira que nós podíamos assentar, como fizemos na África. Então, aquela tribo que cultuava Ogum, sabia como assentar Ogum. Isso foi passado. A outra tribo que cultuava só sabia como assentar os sós. Ah. E aí foi passando um para o outro. Essa foi a grande soma. E o jogo do Búzios? Esse era... foi muito divulgado, porque quem fazia o jogador era o Aluvô. Búzio. O Aluvô que opera o Apeleiquim. Isso. Tá. Apeleifá. Apeleifá. Isso, através do Ziquim. E para nós, mulher, era dado o Búzio. Ah. E cada um trouxe o seu, a sua forma de Urumilá, a sua forma de Ifá. Uhum. E isso tudo foi juntado, foi misturado. E dessa mistura saiu o que tem hoje. Porque na África não se faz esse tipo de jogo. Na África até hoje é Iki. E só quem joga é homem. Ah. Então, o jogo do Búzios foi criado no Brasil. É, não é criado no Brasil, foi divulgado. Uma herança que... mais usado cá. Que aconteceu aqui. Porque quem ficou foi a negra, né? Ah, claro. Então, a Umbanda se desenvolveu com a mistura de várias épocas. Isso. E por que a senhora falou que ela renasceu em 1908? Por que a Umbanda renasceu em 1908? Porque isso já tinha adventos antes de Umbanda, de caboclo se manifestando, de preto velho se manifestando. Mas não foi registrado. Não foi esse... como é que fala? Consagrado, não é isso? E esse advento desse caboclo das sete encruzilhadas, esse foi o advento que escolheram como marco da abertura da Umbanda, que teve esse título de Umbanda. Que até então não tinha título nenhum. Era a casa de Macumba, ou casa de Candomblé. E a polícia ia em cima, não deixava. Entendi. Então havia muitas práticas de terreiro e se dava o nome de Macumba. Isso. Antes de virar Umbanda. E Macumba vem de Maquiumba. Ah. Lugar onde se fazia o mar. Ou seja, o preconceito definindo a palavra. Isso. Então era maquiumbeiros. E quem era da Umbanda não era maquiumbeiro. Não é esse? Então houve essa necessidade de criar Umbanda. Mas a raiz da Umbanda é o candomblé. É a África, a raiz é africana. A raiz. A raiz é africana. Diz que é uma religião brasileira, legítima. E o candomblé também. Ué? O candomblé também. Todo mundo diz, que todo mundo é exagero, né, vó? É. Há pessoas que dizem que o candomblé tem a raiz na África. Não, a matriz dele é africana. Uhum. Como a Umbanda também. Mas o candomblé só tem aqui. do jeito que ele é, né? Isso, da forma que você vê, só, cara. Lá é o quê, vó? Lá se tem tribo, e nessa tribo se cultua só o orixá. Entendi. Você Nossa. Pode ser filho de Oxaguiã, mas se você nasceu na tribo de Oxóssi, você vai cultuar Oxóssi. Ah. E depois a senhora entendeu, vó, por que que eles faziam assim, que o pessoal voltou para o mundo espiritual? Cultuava um só orixá quando tem que ter todos? Não entendi. Por quê? Por isso houve a necessidade dessa união. Ah. E porque não, você não pode cultuar só o conhecimento. Ah. Você tem que cultuar também o movimento do conhecimento, a dispersão do conhecimento. Não é isso? A paz que esse conhecimento traz, não é isso? Sim. E quando se fala em paz, não existe paz sem guerra. Aí é onde entra Ogum. Não é isso? Para se ter a paz tem que ter a guerra. Nem que seja interna, mas tem que ter. Claro. Ô vó, a Umbanda, ela trabalha com vários símbolos, né? Isso. Isso seria para instigar o mental dos intelectuais da época? Esse foi consagrado, o símbolo sagrado de Umbanda. É esse? Isso foi feito dentro de um estudo daqueles, como é que fala? É grifos. Hieroglifos. Esse. Que toda a matriz da religião africana vem do Egito. Ah. E Fá. Esse Vá que divulgou essa fórmula de jogo, que Vá é o jogo. É esse? Isso. Orumilá não. Que Orumilá, no entanto, ele era muçulmano. Ah. E veio e abandonou isso e foi para a África. Não é esse? E não pode esquecer que o Egito é na África. É tudo muito perto. É. Esse é a mesma região. Sim. E ele era branco. Aham. Branco do olho puxado. Nossa. E ele que trouxe a forma oracular. Foi dado a ele esse poder da divinação. Não uma adivinhação, divinação. Claro. Que ninguém adivinha nada. É. Então, para quem entendeu, qual a diferença da divinação e da adivinhação? Adivinhar é se você... O que é que está escondido aqui embaixo da minha saia? Se você adivinha. É. Divinação não. O que é que o divino tem a dizer, ou tem a mandar, ou tenha a seu preceito a fazer, a revelar. Essa é a divinação. Então, vou abrindo um parênteses, o que fez que as pessoas procurassem, as pessoas que têm conhecimento oracular do Búzios ou do Iquim, para adivinhação? Foi forma de ganhar banho. Para sobreviver. Isso. Ou seja, não tinha maldade naquilo. Não. Era uma resposta ao momento daquela sociedade. Isso. Ou seja, aquele momento da sociedade. Aquele momento lá que foi necessário. E que não é mais necessário hoje. Mas, infelizmente... Mas aí ficou esse resquício. Os anais da história. É, ficou o resquício. Não é isso? E que nós estamos aqui para tirar isso. Mas, e tudo tem que evoluir. Se vocês são tradição, e vocês querem manter a tradição, e o passado, mesmo que feio, foi parte da sua história, para que esquecer? Não, não vai esquecer. Não vai praticar. Ah. Esquecer, não. Corrigir isso tem que ser. É isso, fazer a correção. Voltar à raiz. Uhum. Que a raiz não era essa. Uhum. Isso foi mudando com o tempo. Mas nós temos que voltar a isso. Então, quando a senhora diz corrigir isso, a senhora não quer que aquilo seja apagado da história. Não. A senhora diz que corrigir. O jeito que olham para isso, porque não é mais assim. Porque o meu futuro depende do que eu passei, das minhas experiências e o que eu vivo hoje. É hoje que eu planto a semente para colher amanhã. Nossa. E como é que eu sei plantar essa semente para colher amanhã? O que eu passei lá atrás. Foi. O que eu aprendi do meu ancestral. É isso que passou para eu. E eu vou passar para o outro. E assim vai. E se passar coisa errada? Claro. A necessidade é essa, consertar, consertar. Mostrar que o que tinha aparência de feio é uma coisa natural e aquilo correspondia àquele momento da sociedade, isso. Como a senhora falou. Isso. É o ser se encontrar com o ser, que o ser se afastou muito do ser. O ser humano se afastou do humano. Ele se acha Deus e ele não é Deus. Ele é uma deva dele, mas não é ele. Vó, dá um exemplo onde o ser humano age achando que é Deus. Nós não temos muito bango. Eu fico sempre falando nessa mesma tecla. Para que se você quer dois casuados, se você só tem um corpo? É. Para que se você quer dois core-core? E quando consegue um melhor, quer outro melhor? Para que isso? Qual é a função do core-core? Não é levar você no lugar que você quer? É. Se aquele está cumprindo essa missão, para que quer outro? É. E muitas vezes, os filhos deixam de viver e vivem em função desse objetivo. De ter uma coisa que não vai levar. E quando é casaca, faz um estudador, se transforma em casaca, médico. Esquece daquele povo que está lá embaixo. Nossa. Se você vê, o grande exemplo é se você tem essas instituições de ajuda aos menores infrator. E aí se você vê os casacas que estão lá, não vão lá, não vai fazer reeducação nenhuma. Ah. Vai lá só receber o banco. Nossa. É o que mais tem aí. Então não está funcionando. Isso é falta de consciência. Se você recebe uma coisa para fazer, faça bem feito aquilo. Recupere pessoas, recupere filhos. Tente fazer alguma coisa melhor, faça a diferença. Se não, meu filho, a diferença se torna desigualdade. E aí o mundo se acaba, é perdido. Se você perde vidas que poderiam ser grandes, e não é. O mundo é perdido quando a diferença se torna desigualdade. Esse. Se você é diferente do outro, mas não é desigual, é humano. O outro pega a doença, se você também está suscetível a pegar, pode ter o banco que tiver, mas é humano. Não é esse? Você vê um casaca de terra que faz esse, como é? Consultado nesses hospitais públicos, não comparece, meu filho. Ah. Ele fez um jurador de tratar, de fazer cuidador e não vai. Médico. Esse não vai. Como é que esse filho, ele não está se perdendo do ser humano? Tá. Ele não está deixando de ser um ser humano? Tá. Eu tenho um exemplo para te dar. Vamos ver. Um casaca estava saindo do hospital dele, público, que atende todo mundo. E aí, na hora da saída dele, chegou uma enfermeira, correndo, olha, chegou uma criança que foi atropelada. Ele falou, não vou atender, não. Não vou atender, não, que já acabou meu horário. Vou embora. Quando ele chegou no casuado, ele soube que o filho dele sofreu um acidente. Nossa. E morreu por falta de socorro. E essa criança que ele negou era o filho dele. Nossa, pô. E a partir daí, o casaca começou a se dedicar só a essa situação que chama de emergência, para redimir, porque essa dor não cura. Cada criança que ele atendia, ele viu o filho. Nossa. Quer castigo maior? Não tem. E como que quem é espiritualista, acredita na imortalidade da alma, faz isso? Faz o quê? Faz uma promessa de servir o próximo. Quando... Minha filha, manda preparar um chá para ele de erva doce com erva cidreira, bem quentinho, para ele tomar. Quando a pessoa espiritualista, esse exemplo, ela acredita na imortalidade da alma, isso, nas penas e deuses futuros. E aí, ao final da sua faculdade, dos seus estudos, ela faz o juramento de servir o próximo, isso, conhecimento adquirido. Isso. Daí ela pega e usa todo o conhecimento adquirido para benefício próprio e não serve as pessoas. Não. Como essa pessoa se encontra depois da morte? Ela vai ver o quanto que ela podia ter ajudado e não fez. O quanto ela podia ter... Porque não é curar. É chegar no leito e abraçar, fazer um carinho. Aquele filho está sofrendo. E às vezes só uma palavra, um sorriso, já ameniza esse sofredor. Não é esse? Não precisa curar, porque ele não é curador. Mas chegar ali, meu irmão, se você está bem, eu posso fazer alguma coisa, se você quer um copo d'água. Nossa. E não faz isso. Não faz isso. Vó, como fica o caso, a gente já vai voltar um pouco mais para a Umbanda? Como fica o caso do advogado, vó, que defende uma causa que ele sabe ser errada? O que você acha disso? Ele não está lidando, vamos falar de axé, com um contra-axé. Se eu sei que esse filho está errado, por que, que eu vou... Eu posso até defender, mas eu vou defender dentro da razão. Não dizendo que ele não fez, que ele não cometeu aquilo. Ou seja, ele cometeu um monte de coisa, mas diminui a pena, hein? Esse, vamos tentar aliviar, tentar fazer ele fazer esclarecedor. Não é esse que ele fez, mas que ele tem que cumprir. Ele tem que pagar o que ele fez pela lei do homem. Que pela lei de Deus é lá quando ele for. Mas pela lei do homem ele tem que pagar. Aí vai o filho que fez estudador, que conhece essa lei, procurar esse vendas na lei para poder fazer aquele filho sair. É. E fazer mal a mais. Nossa. Claro. Isso é deixar de ser humano. Deixar de ser humano. Isso é deixar de ser humano. Então tem a ver, vó, com a frase sua, que o que falta para essa humanidade é vergonha na cara? É. Vergonha na cara. Porque isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. De você receber por uma coisa tão formosa e não cumprir. Receber a dádiva, né? Esse. Porque a pessoa... A oportunidade assim... de fazer o estudador. Não é isso? A oportunidade de estar ali, podendo fazer o cuidador, e não faz. Quando a pessoa diz assim, eu cheguei onde eu cheguei com meu esforço próprio, não depende de ninguém, então eu faço o que eu quero. Não é certo, né? Não. Você Sim. vê, essa coisa que está acontecendo no mundo, desses filhos, tudo saindo para outro lugar, para outro país, é. Tudo correndo. Sim. É certo, meu filho, abrir as... Não é certo. Vamos unir essas forças. E cuidar dele no ambiente dele, aonde ele está. Não adianta tirar ele dali e levar para outro lugar, ele vai sofrer. É. Aquele lá não é cultura dele. Não é isso? Vamos dar condição a ele lá. Ah, mas não faz isso para o país de lá não crescer. Ah, é, pô? É. E tudo é política. Enquanto não tiver essa consciência, vai acontecer o que está acontecendo. O que é preciso para ter essa consciência? Muito sofrimento? Não. Ser humano. É ser humano. Que dói no outro, dói em você também. Não é isso? Não é a dor só do outro, não é a dor de todos. E não se tem essa consciência. E daí a senhora diz assim, seja um cristal limpo para refletir a luz. Isso. E se é a sociedade que condiciona pela cultura onde a pessoa cresce num país que fala uma língua, vai falar aquela língua. Então ele foi influenciado por aquela cultura. Esse. E muita gente foi influenciada a amar a sua pátria. Mais que a pátria do próximo. Mas o que é a pátria? Que a gente aprende que é o país onde a gente nasceu. Esse. Mas o país é composto de quê? De pessoas. Então tem que amar quem? As pessoas do seu país. De se cada país amar as pessoas do seu país, não vai existir isso. É, realmente. Não é esse? É. Vai viver em harmonia. Que é só o que falta. É só o que falta. Mas é o mais complicado. Quando as pessoas dizem que o país está de determinada maneira por conta dos dirigentes, o que a senhora pode aconselhar? De quê? Não, o país não se faz com um homem só. Não se faz. Nem o bem, nem o mal. Não, o país é desde o pequeno até o mais alto. Corrupção, esse, interior. Mas, será que se você estivesse lá naquele lugar, você também não aceitaria o banco? É. Não é esse? Sim. Começa lá na porta lá do Simples. Sim. Na porta do Casaca. Ali que vai começar a mudança. Não vem do alto, a mudança vem de baixo. Vem de baixo? Vem de baixo. Que quem está no alto já esteve no baixo. Não é esse? Se você vê um filho que quer ser político, aí faz a promessada para tudo. Quando entra no mesmo coluio lá. É. Esquece tudo que falou lá. Quando falam de Emmanuel e da reencarnação dele, apontam para o fato de que ele ia ser um senador da República. Daí o outro já vem e diz, Emmanuel é um espírito evoluído, nunca queria participar de política. Por que não? Espírito evoluído participa de política, vó? Participa sim. Mas ele vai ter muita coisa com a qual ele vai ter que concordar e não é certo. Mas precisa encarnar uma egrégora, não é um só. Ah, entendi. Daí a missão. Isso. E de mudança que vai acontecer. Isso. Não é pra ficar nesse bicho, né? Não. Claro, claro. Então, vó Catira, ainda no... na senzala, que cultura a senhora praticava dentro da senzala, no dia a dia entre os negros, que mostrava esse amor ao próximo, que a senhora pode explicar pra gente e dar um exemplo pra gente fazer igual? Um cuidando do outro. Que eu falava muito com meus filhos, vamos nos unir na dor. Vamos nos unir, porque a dor diminui. Quando um sente uma dor, ela é muito forte, mas quando meia dúzia sente, ela diminui. Então vamos unir nessa dor. Não vamos deixar nossa cultura morrer. Vamos ser fortes. O Urumilá deu essa força para nós. Então vamos nos unir na dor e manter nossa cultura, a nossa dignidade, o nosso caráter. Não é isso? Ô, vó, falta uns 15 minutos para o final desse primeiro encontro. Será que a senhora pode ficar mais uma hora? Vamos parando. Então é sim, ótimo. E depois eu tenho que falar com minha filha. Tá. O que a senhora acha que podia ter sido diferente durante a sua encarnação? A minha? É. Nada. Que teria sido melhor? Nada. Eu vim pra isso, encarnei pra isso. Nossa, muito obrigado. Vó, explica pras pessoas, a senhora me mandou tomar um chá. Isso. Chá do quê? Erva doce com erva cidreira. E pra quem tá com gripe, isso é bom? É bom, isso acalma. Ah. Isso dá tranquilidade. Não é pro espírito, né? Não, é pro seu físico. Tranquilidade, que aquelas células que estão fazendo isso vai acalmar. Isso. Isso você vai se sentir melhor. Só precisa a gripe acalmar quem está agindo assim para ela voltar pro lugar dela. Isso. Então quem está em casa e fizer isso? Isso não vai curar, mas vai amenizar. Amenizando se você tem força. É. Não é isso? Sim. Não adianta eu mandar você fazer um chá do que não tem a erva aqui. O que adianta? Vai te curar? Vai melhorar? Não, não tem a erva cá. É. Eu vou tomar daqui a pouco, coloquei ele lá. Vou ver se aqui daqui a pouco. Eu tô vendo o seu incômodo. É, o nariz... Não é esse? Então isso vai fazer acalmador. É, o olho. Então, vó, essa história de fugir pro quilombo, o que que existia nessa propaganda desse quilombo que era tão atrativo? Que também errou. Também errou. Eu já falei aqui. Zumbi não foi nada. Ele que estragou tudo. Vou meter o cacete em mim. Pode bater. Aqui já apanhou tanto. Eita, vó. Ele tinha o pai e a mãe. Que conseguiram fazer uma porra. Um governo. Conseguiram o quê? Fazer um acordo com o governo. De fazer assim. Se vocês ficam aí no canto de vocês e nós ficamos no nosso canto. Esse, nós vamos respeitar seu limite, se você respeita o nosso. Não estava formoso assim? Aí veio esse zumbi. Que tomou o poder do pai para poder fazer guerra com o branco. Nossa. Então ele provocou a guerra. O que o branco fez? Era maior número. Foi lá e destruiu tudo. É, se não me engano, não sei se foi domingo Jorge Velho. Teve um deles que foi lá e falou assim, não dá pra entrar, então a gente coloca um vírus aí dentro. Isso. Tá na história do Brasil, isso. Isso. O que a senhora falou. E se ele tivesse feito um acordo, não ia ficar forte. Esperava fortalecer mais. E não precisava conquistar, precisava viver. Ah. Conquistar o quê? Se nada é nosso. Então essa ideia também, essa revolta, também foi ruim. Também foi ruim. Sim. Você sabe a história das caméias? Não. Não? Nesse Rio de Janeiro, o símbolo da libertação foi as caméias. Que isso? Flor, caméia. Ah, caméia. Isso. E a Isabel usava uma caméia. Ela era abolicionista. Ela é. Era. E mais um grupo era abolicionista. Só que foi passar na frente deles com essa coisa de quebrar, como é que fala? O golpe. Vai sair essa, esse reinado e entrar essa pública, república. É. Não é isso? Que foi outro erro. Nossa. Foi outro erro. Por quê? Não tinha substância, não tinha conhecimento para isso. E aí o homem que tanto fez, esse segundo fez muita coisa para esse país. Não é isso? Trouxe muito conhecedor, muita riqueza para cá. Teve que sair correndo, foi expulso. É. É como se você dissesse assim, negasse tudo que viveu e botasse tudo no lixo. É. E o que, que tem novo para dar? Teve que se construir tudo. Começar do zero. Isso não foi certo. E aí o que os homens fez? Escolheram os negros nos morros, marginalizaram ele. Não continua a mesma coisa da escravidão? Nossa. Eles ficaram marginalizados. É a divisão no lugar da separação, né? Isso. Ou da união. Claro. E então, aí não presta. Então, como é que era feita essa propaganda no, na senzala de que fugir para o quilombo era melhor? Porque no quilombo se vivia, não era escravo. Eles tinham uma força maior de liberdade. Não era obrigado a fazer coisa. Não era obrigado a deitar com o seu senhor. Mas se quem fugia, fugia, como que chegava para vocês a mensagem? A pessoa voltava? Voltava como? Para falar que tinha o quilombo, que se fugisse ia chegar lá. Sempre teve o joelho da mata, o Ifar que dizia nós onde era. Aonde estava, nós sempre fomos orientados. E avisado, vai ter a revolta, vai morrer. Nós já sabíamos. Já sabia. Já sabia. A senhora se acredita uma guerreira para resistir esse momento difícil? Não, guerreira não. Como a senhora definiria as suas atitudes naquela existência? A força da fé. Mas a senhora fala a força da fé. Se agindo com base na fé, se a senhora está na senzala, é porque o orixá colocou vocês ali. Por isso que eu estou falando, na força da fé. Na condição que me colocaram, eu não me deixei, porque escravizaram meu corpo, meu espírito não. Ah. Meu espírito é livre. Claro. E quando se fala negro velho, não se quer dizer que foi negro escravo, não. Tem muito negro velho aí trabalhando na Umbanda, que não foi escravo coisa nenhuma, nem é negro. Ele tem essa roupagem pela força da humildade. Só. E o peso da sabedoria que acha. Porque é velho. E o velho para nós é ancestral sábio. Sim. É sabedoria, conhecedor. Então é só por isso. Não porque ele foi negro, nem foi velho, nem foi escravo. Então agora uma pergunta técnica. Voltando ao que a senhora falou no começo. Quando a senhora incorpora, a senhora aciona uma sintonia com uma das suas encarnações. Isso. E no seu caso foi a última. Isso. E quem nunca foi negro velho? Vem nessa roupagem também. Ele imagina como é que foi um e se plasma aqui. Não, já tem a roupagem pronta. Ah, já? Esse que se chama Manuel, Jacó, Joaquim, José, Antônio. Tem a roupagem pronta. A roupagem pronta. Ou seja, os trejeitos. Tudo, tudo. E ele se encaixa na roupagem, para poder trabalhar. Para poder divulgar e somar. Vamos dizer, ele entrou na falange de Tomé. Porque aquela falange faz um negócio que tem a ver com a energia dele. Isso, com a afinidade dele. É igual eu entrar dentro de uma máquina. Mas esquece esse exemplo, que um negócio meio futurista aí, vai dar certo. Não, é assim. Se você sabe mexer nessa coisa aí. É. Então, se você vai encarnar numa energia que vai mexer com essa coisa, porque se você sabe. Entendi. É isso? É. O outro vai encarnar numa energia que ele tem conhecedor daquilo. Pode ser que... Não encarnar, incorporar. Uhum. Aí tá falando de preto velho, de velho. Isso. Vai incorporar. Porque como é que ele vai somar o conhecedor dele? E essa condição de negro velho é isso, humildade, que é um dos pilares da Umbanda. E que falta muito. Falta? Falta muito no povo da Umbanda, a humildade. Ué? Que humildade? O que é humildade? É se arrastar? Não. É estar por baixo? Não. A humildade é respeitar o outro. Para que o outro respeite seu ser. Eu não sei aquele campo de lá, mas eu vou respeitar. Eu não vou dizer que está errado. É somar. É somar. É assim que soma. Mesmo se outro você tá tem errado, sua força, eu tenho a minha. Uma coisa que eu aprendi com a senhora foi com o vô. Se o outro está errado e eu não jogo pedra nele, por ele fazer parte da minha religião, só por isso já vai somar. Eu estou fortalecendo a minha religião. O certo e errado, o certo e o errado está no mental de cada um. O importante é a fé que ele professa. Se é uma casa de Umbanda, vamos respeitar. E se alguém que é de um ilê, de candomblé, vê a senhora fazendo aqui coisas tudo que eles acham errado, isso, ficam para baixo com isso, estraga a prática deles lá. Isso. Eles negam aquilo que eles professam. Isso é o grande erro. No caso, né? Isso. Isso é o grande erro. Quem não tem que me condenar, nem tem que respeitar. Eu estou falando o que eles professam. É. Eu estou fazendo divulgador daquilo que eles professam. Já que eles não têm cara de pau de chegar assim e falar. É cara de pau? É, tem que ter cara de pau. Em que sentido tem que ter cara de pau para chegar e falar? Falar o que e o que não é dito sem a cara de pau? Divulgar o que eu faço. Sem medo de dizer que está certo ou que está errado. Ah. Quem sabe que está certo ou errado é o Urumilá. E só ele, mais nada. E se ele permitiu que eu estava cacetada falando, é porque está certo. Senão não permitia. Vó, aquela reza da senhora, a senhora acha que a senhora conseguiria traduzir? Porque às vezes alguém fala, puta reza, eu não preciso entender o que significa. E se eu não perguntar nessa oportunidade, ninguém nunca vai saber. Essa que eu falou? É, que a senhora fazia na senzala. Que hora que a senhora fazia isso aí? Isso era sempre na madrugada. Madrugada? Pô. Isso. Mas era a única hora que nós tinha. Você não pode dormir? Não, era a única hora que nós tinha. Para rezar, meu filho. Uma hora reza. Uma hora? Isso, faz um rezador. Então que hora mais? De madrugada? Isso. Pra gente é 4 horas, por exemplo. Isso. Fazia um rezador. Quando voltava também. Quando tinha um irmão fazendo doença, doente, nós também fazia reza. Nossa. Banhador, catava as ervas no mato para fazer o banhador. E como é que nós aprendeu as ervas que tinha cá? Com o índio. Com o índio? É esse o índio que ensinou. Nós veio de outro lugar. É, não tinha a mesma não planta. Não tinha erva lá. Mesma planta, né? Não. Até tinha, mas era outro mesmo. Era outro nome. Nós não conhecia. Olha a somada aí. Olha o quê? Olha a escultura se soma. Não é esse? É. Claro. Então vamos lá, vamos. Essa reza, a senhora acha que a senhora conseguiria traduzir ela pra gente? Traduzir, meu filho? Falar na sua língua, não é isso? É. Elementos que na sua língua não se entende. Uma reza, uma oração, não importa a tradução. Importa o que você sente dentro. E o propósito dela. Isso. Então, quando você fala assim, eu vou falar uma reza de sucesso. Pai nosso que estás no céu. Você falou Pai nosso, não meu Pai. Eita. Que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Quando eu falo vosso nome, eu estou falando o meu também. Venha a nós o vosso reino. É nosso reino também. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o pão nosso não é o meu pão nem o seu. O pão é nosso. Não é esse? Só por essa reza, você já entende tudo. Somos todos iguais. Não tem diferença. Não se fala o pão do umbandista, o pão do candomblecista, o pão do católico. Não fala isso. Vó, como se mantém a cultura quando as raízes e a tradição, quando o umbandista casa na católica? Não é proibido. Não, né? Não é proibido. Porque a crítica que o embate que é negativo. Não é. Não é negativo. Se ele foi lá, porque ele respeita aquela moça. E se aquilo faz bem a ele, interessa a ele. Não interessa o outro a criticar. O que eu critico é o filho da Umbanda, o filho do Candomblé, pegar a sua criança e botar no estudador de católico. Aí se você está dizendo assim para a criança, eu faço, mas não é bom. O bom é esse que eu estou botando sucesso. Ah, entendi. Claro. O adulto já sabe o que é a vida. A criança não. É. Se ele foi para Umbanda, foi lá que ele viu que era bom. É isso. Então por que não mostrar para essa criança o escuto da Umbanda? Fazer uma coisa de lerdo para as crianças da Umbanda e do Candomblé. É esse? Contar os contos dos orixás na linguagem infantil. Linguagem infantil. É isso. Um desenho. Como se fosse história. Não é esse? Uau. Por que não fazer isso? É. Por que tem que ir para esse católico? Aí amanhã, o que é que o filho chega a essa religião? Como? Como tem cá na casa? É. Não é esse? É, a gente estava dando um exemplo com o seu Chiriri, que tem gente que fecha a cortina quando recebe a esquerda em casa. Fecha a cortina do Congá. Quando fala esquerda, não quer dizer esquerda nesse sentido pejorativo de ruim. Não. Esquerda é posicionamento. Onde está o seu bate-bate? Na esquerda. Que é o coração. Onde está a sua emoção? Toda na esquerda. Na esquerda? É, a sua emoção toda à esquerda. Mas... A sua direita é Ori. A sua esquerda é Nenini. E no meio? O burro. Que é o caminho. Que é o caminho. Se você souber fazer, se você carrega uma coisa com um braço só, muito pesada, não consegue, tem que botar o outro. É equilibrar o peso. Tá certo. Não é isso? Sim. Então, se você está usando as duas para equilibrar... E por que a esquerda não é importante? É. Por que tem que fechar? É realmente, está usando as duas mãos. É isso. Senão não tem equilíbrio. Não tem equilíbrio. O que não pode é a esquerda... É o negativo com método positivo ou o positivo com método negativo? Não, aí não. Não pode. Se cada um tiver sua força, vai equilibrar. Mas... O universo está em confusão, em desequilíbrio, por causa disso. Que o negativo quer ser mais negativo e o positivo quer ser mais positivo. Credo. Mas se você já é negativo, já é negativo. O positivo já é positivo, é positivo. Não tem que ser mais nem menos. Faz a divisão, não presta. Então o que faz um espírito ser criado perfeito e chegar no momento que precisa de ajuda? Porque ele se deixou perder pela vaidade. Ai. Pela arrogância. Pelas coisas materiais. Não é esse que não pertence a ele. O que é da matéria, o que é do espírito é do espírito. Cada chicote que bateu na minha carne foi uma evolução para eu hoje estar fazendo meu trabalho. Mais firmeza para mim. Uma firmeza para o seu espírito. Mais firmeza para o meu espírito.